Yeah, yeah, tout c'est mon nia. O caminho de Deus não há quem explique. Sobrenatural, mesmo que não acredite. Às vezes difícil, mas não impossível. No vale da sombra da morte, sei que não estou sozinho. Arrependimento batendo meu peito e me fez recordar os erros do passado. Sei que sou falho, me sinto culpado. Fado é pesado, tô encarregado de dar um fim. Eu não quero pra mim, sei que iludi. Mesmo assim, eu permaneci, cometi o pecado. Hoje mudei, mas não demonstrei, pensado bem. Confesso que eu fui o errado. Parentes, amigos, irmãos, aliados, depende de mim. Não posso cair, Deus vai me ouvir, me tira daqui. Pra eu prosseguir, eu preciso da cura. Deus me perdoa, homem me acusa, sempre foi assim. Palavras lançadas no ar, ninguém pra me ouvir, ninguém pra me ajudar. Sei lá, cresce o remorso, a dor, o que for. No coração do opressor não existe paz interior. Mas eu vou e eu tô prosseguindo o meu caminho. No vale da sombra da morte, sei que não estou sozinho. O caminho de Deus não há quem explique. Sobrenatural, mesmo que não acredite. Às vezes difícil, mas não impossível. No vale da sombra da morte, sei que não estou sozinho. Céu azul, estrelas brilham quando chega a madrugada. E num barraco uma mãe chora, hora angustiada. Cadê meu filho? Onde ele tá? Com quem ele tá? O que tá fazendo? Acorda assustada do sonho, no sonho seu filho tava morrendo, sente medo. Cai de joelho orando, clamando, pedindo perdão. Mateus 7:7 foi sua oração. Todo aquele que pede recebe, aquele que quer vai conquistar. Somente aquele que tem fé sobreviverá à luta do dia a dia. Chuva que não dá estia, que faz alagar e afogar o sentimento de uma vítima da circunstância. Que coloca na balança o peso da derrota, o sentimento de vingança. Se a ferida inflama, são as sequelas da vida. O hematoma é a triste dor da despedida. Mas aí tem que lutar, prosseguir, mesmo sabendo que o caminho é o vale da sombra da morte. Tem que lutar, lutar e prosseguir, mesmo sabendo que o caminho é o vale da sombra da morte. De Deus não há quem explique. Sobrenatural, mesmo que não acredite. Às vezes difícil, mas não impossível. No vale da sombra da morte, sei que não estou sozinho. Jesus, meu redentor, me ajude a caminhar. A quebrada é violenta e eu não posso me influenciar. Vendo uma pá de cara que nem quer saber de nada. Vendendo a morte e viciando a quebrada. Sem consideração, responsa e proceder. Mas olha pra tua mina e vê. Sangue do teu sangue, falta pouco pra nascer. Lembrar da história do feitiço contra o feiticeiro. Quando tiver contando dinheiro, lembra do teu hetero parceiro. Porque o crime é uma caixa de surpresa. O caçador vira caça, roleta russa é morte. Com certeza no clique, no clack, no giro do tambor. Depois que põe na agulha, já era o demônio. Traçou a morte, o pecado andando de mão dada. Na sequência, barulho de tiro, é corpo caído, é sangue que espalha. Sempre a mesma cena, assim que se revela. Aqui não é comédia, não me emociono com a cena na tela. A mãe visita o filho na cela, vê o que o ventre gerou. No vale da sombra da morte, sei que não estou sozinho. É Gueto Semani. Caminho de Deus não há quem explique. Sobrenatural, mesmo que não acredite. Às vezes difícil, mas não impossível. No vale da sombra da morte, eu sei que não estou seguir, sozinho. Seguir.